de Colônia Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. O desembarque na Colônia Santo Ângelo 2. Naquela noite mesmo, o pavor tomou conta de todos. Alguns brigavam com o intérprete oficial Carlos Jansen e o chamaram de mentiroso. Carlos retornaria por terra até Cachoeira nos próximos dias e teve que, a exemplo dos demais colonos, dormir meio que ao relento. A esposa de Augusto Peter teve um ataque de pavor e medo, não resistindo àquela situação. Caiu na mais absoluta e completa depressão e se negou a comer aquela coisa que os brasileiros chamavam de comida. Foi uma noite terrível, inesquecível para todos. Muitos não conseguiram dormir por causa do medo, do mistério da floresta e do frio que fazia. No dia seguinte, todos acordaram muito cedo e Augusto Peter dava ordens que alguns não aceitavam de forma alguma. Devemos, antes de tudo, terminar o galpão. Devemos limpar melhor o mato em volta e abrir uma picada até o rio para ir buscar água. As mulheres devem se encarregar da cozinha e devemos fazer uma cobertura de folhas de bananeira separado do dormitório. Assim, 3 dias após a chegada dos pioneiros, já estavam sendo tomadas providências para a vida da colônia. Floriano Zurofsky, o primeiro diretor, estava completamente alheio à situação, preocupado apenas em ver as condições de navegabilidade do rio. Largou completamente os colonos à sua própria sorte e nem mesmo permanecia no local onde os colonos fixaram residência. No local, haviam alguns primitivos moradores, sendo Firmino de Camargo o proprietário da posse onde estavam instalados os colonos. Ao norte dos galpões estava localizada a posse de Maria Escolástica, mulher de muitas amizades. Não se assustou com aquele grupo de pessoas. Ela, logo que soube da chegada dos alemães, foi ao local e começou a ajudar aquela pobre gente. Era uma curandeira e receitava ervas nativas, medicamentos primitivos, aprendidos dos índios. Realizava partos e atendia a todo tipo de doenças. Em pouco tempo, conquistou a confiança dos colonos, abandonados ali, no meio da mata.